Partiu, só rancho vazio ficou para mim. Para o céu voou, comigo deixou solidão sem fim. A brisa gemer parece trazer sua voz assim. Consola e a dor para o nosso amor novamente eu vim. Mas quanta ilusão, tudo é solidão, ela já morreu. O tempo sem dó apagou do pó o rastinho seu. Esperando em vão o meu coração, quanto já sofreu. Tudo teve fim, padecer assim é destino meu. Acabou, nada mais restou neste meu viver. Você lá no céu, eu andando ao léu, sempre a padecer. Espero, porém, que um dia no além tornarei a ver. No céu onde está, mas isto será só quando eu morrer.